chance é a última que morre, não é? Eu sou guerreiro, sou forte, me alimento de fé. Eu creio em Deus, entendeu? E nada mais. Pois tudo que sonhei vou conquistar, sou capaz. Sem justiça não há paz, com a paz não há violência. O que queremos é oportunidade de vida, entenda. Está escrito, após a tempestade vem a bonança. A tempestade passou, só me resta a esperança. Mudança de vida, por que não? Uma vida digna, paz, liberdade, justiça é a fita. É, dentro de nós existe uma pessoa gloriosa, forte o bastante pra gritar o hino da vitória. Erga a cabeça, siga em frente. Sou mais você, a sede de viver nos faz vencer. Acreditar que tudo é possível, pense nisso. Você é do tamanho do seu sonho, meu querido. Ei, você, irmão, nunca se esqueça que Deus tá com você. Aconteça o que aconteça, dentro da cadeia ou no leito do hospital, deitado numa mesa de cirurgia em estado final. É nessas horas que temos que mostrar quem nós somos, a inspiração de um guerreiro verdadeiro humano. Problemas todos temos, dificuldade passamos. Não se entregar, dá volta por cima, esse é o plano. Quantos nesse momento choram pelos que se foram? Quantos estão se entregando, perdendo os valores? Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, mas aí desiste não. Quantos nesse momento choram pelos que se foram? Quantos estão se entregando, perdendo os valores? Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, mas aí desiste não. Tempos atrás registrei no rosto da senhora melancolia sem perspectiva de vida, é foda. Sem motivos pra sorrir, muitos pra chorar. Não é demagogia, é real do lugar. O que adianta ser melhor se não somos um? Temos ou não temos algo em comum? Melhor caminho nunca foi, nunca será o vício. É isso que o sistema quer, ver a gente se destruindo. Largado na esquina, sem perspectiva de vida. Pai de família, trocou a família pela farinha. Saiu do trampo, esqueceu os planos, enterrou os sonhos. Disse que não tem mais vontade de viver. É foda escutar e difícil entender como o ser humano pode colocar tudo a perder. Família linda, bem estruturada. No passado sua mulher até se orgulhava, mas tudo é passado, ela vive do presente. Não entende por que ele anda tão ausente. Um pai que todo filho queria ter, um esposo que toda mulher queria conhecer. No começo saía cedo pra trampar, hoje tudo que conquistou vendeu pra cheirar. Destruição rápida em apenas um ano, vício é vício e acaba com o ser humano. Quantos nesse momento choram pelos que se foram? Quantos estão se entregando, perdendo os valores? Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, mas aí desiste não. Quantos nesse momento choram pelos que se foram? Quantos estão se entregando, perdendo os valores? Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, mas aí desiste não. Tempos difíceis para uma mãe é ver um filme triste. Ver seu filho baleado no chão, será que resiste? Aos ferimentos causado por um delinquente que matou seu único filho inocente. Lá do céu está Pomel, sujeito homem, aqui na terra fez o seu papel. Quantos manos se foram para nunca mais voltar? Deixaram saudades que vão se eternizar. Finado Quinova, Guinim, Fernandinho, Fabiano e aí Quejim, salve Raui, passaram por aqui e deixaram saudades. Ivan, nem deu tempo de sentir o gosto da liberdade. Eu deixo um salve pra vocês, então meus parceiros. Rian, quando fecho os olhos ainda te vejo. O tio tá aqui, firmão, seguindo em frente. É difícil entender, mas a gente compreende que nada é pra sempre, ninguém fica pra semente. Então pare, pense, repense novamente. Dê valor na sua família enquanto é vida, que sirva de exemplo as pessoas no hospital, das clínicas. Quem incansavelmente luta pela vida, mano. Internado muitos anos, mesmo assim tem planos. Abri o olho, entendo o jogo, não vi pra te engano. Não perca a esperança, não desista dos seus sonhos.